emocionar por você, pois eu não estou nem um pouco preparado. Eu não quero viver morto de paixão e fazer besteiras, estragar sua vida. Só quero te ver feliz, mulher, mas eu não quero você comigo, pois eu não sei tratar uma mulher direito e só vou te machucar.